embora eu viva aqui, sinto saudades do meu lar, lugar gostoso que Deus fez pra mim. Olhando estrelas no negro céu e a luz dourada da lua, maior a glória que tem. Maior é o meu lar, mesmo que os anjos se revelem a mim, ou o sol desça para me servir, ainda assim não se compararia com a glória que tem o meu lar. Jacó, Noé, Moisés e Abraão. Tenho saudades de ver meu pai e olhar seus olhos, e nunca mais eu deixarei esta glória, o meu lar. Minha morada é mais do que possa pensar. Embora toda a terra me encante, maior é o meu lar. Mesmo que os anjos se revelem a mim, ou o sol desça para me servir, ainda assim não se compararia com a glória que tem o meu lar. Minha morada possa pensar, embora toda a terra me encante, maior é o meu lar. Mesmo que os anjos revelem a mim, ou o sol desça para me servir, ainda assim não se compararia com a glória que tem.